Capítulo 9. Henry Maxwell terminou de ler o jornal e colocou de lado. Preciso falar com Powers. Isso é resultado da promessa que ele fez. Ele se levantou e, antes que saísse, a esposa perguntou: Henry, você acha que Jesus teria feito isso? Maxwell fez uma pequena pausa, então respondeu devagar: Eu acho que sim. De qualquer forma, Powers tomou essa decisão e cada um de nós que fez a promessa entendeu que não decidiria por ninguém, apenas por si mesmo, qual seria a conduta de Jesus. E a família dele? Como será que a senhora Powers e Célia vão lidar com isso? Será muito difícil, não tenho dúvida. Esta será a cruz de Powers. Elas não vão entender os motivos dele. Maxwell saiu e foi até o outro quarteirão, onde morava o superintendente Powers. Para seu alívio, o próprio Powers atendeu a porta. Os dois homens apertaram as mãos em silêncio. Eles se entenderam no mesmo instante, sem precisarem de palavras. Nunca havia existido um vínculo tão grande entre o ministro e a sua ovelha. O que você vai fazer? Perguntou Henry Maxwell, depois de terem conversado sobre os fatos. O senhor se refere a um novo trabalho? Eu ainda não pensei em nada. Talvez eu volte para o meu antigo trabalho como operador de telégrafo. Minha família não vai sofrer, a não ser na questão social. Powers falava de forma calma, mas com tristeza. Henry Maxwell não precisou perguntar como a esposa e a filha estavam se sentindo. Sabia muito bem que o superintendente estava sofrendo muito naquele momento. Há um assunto do qual eu gostaria que o senhor tratasse, disse Powers depois de um tempo. É sobre o trabalho que iniciamos nas oficinas. Até onde eu sei, a empresa não fará objeção à continuidade desse trabalho. Uma das contradições do mundo ferroviário é que a empresa incentiva a influência da Associação de Jovens Cristãos e de outros grupos cristãos ao mesmo tempo, que comete os atos mais anticristãos na gestão oficial das ferrovias. É óbvio que a empresa está bem ciente de que vale a pena contar com funcionários equilibrados, honestos e cristãos. Por isso, não tenho dúvida de que o chefe dos mecânicos terá a mesma cortesia que lhe foi mostrada no uso do espaço. Mas o que eu quero que o senhor faça, Reverendo Maxwell, é cuidar para que meu plano seja executado. Poderia fazer isso, senhor Maxwell, já que tem uma ideia geral do plano? O senhor causou uma impressão muito boa no pessoal. Vá lá sempre que puder. Convença Milton Wright a arranjar móveis e a investir nas salas de café e nas mesas de leitura. Poderia fazer isso? Sim, respondeu Henry Maxwell. O reverendo permaneceu ali mais um pouco. Antes de ir embora, ele e o superintendente fizeram uma oração e se despediram com aquele aperto de mão silencioso que lhes parecia um novo sinal de seu discipulado e comunhão em Cristo. O pastor da primeira igreja voltou para casa profundamente abalado com os acontecimentos da semana. Aos poucos, começou a se deixar influenciar pela verdade de que a promessa de fazer as coisas como Jesus faria estava criando uma revolução em sua paróquia e em toda a cidade. A cada dia surgiam mais consequências sérias da obediência a essa promessa. Maxwell sabia que aquilo tudo não terminaria ali. Na verdade, aquele era apenas o início dos eventos destinados a mudar a história de centenas de famílias, não apenas em Raymond, mas em todo o país. Ao pensar em Edward Norman e em Rachel e no Sr. Powers, bem como nos resultados que já haviam surgido como consequência das ações deles, ele não pôde evitar um sentimento de grande interesse no provável efeito que resultaria se todas as pessoas da primeira igreja que haviam feito a promessa a cumprissem fielmente. Todas iriam cumpri-la, ou algumas desistiriam quando a cruz se tornasse muito pesada? Essa era a pergunta que ele se fazia na manhã seguinte, enquanto estava sentado em seu gabinete, quando o presidente da sociedade de jovens de sua igreja apareceu para falar com ele. Eu acho que não deveria incomodá-lo com o meu caso, disse o jovem Morris, já indo ao assunto, mas talvez o senhor possa me aconselhar, senhor Maxwell. Que bom que você veio, diga, Fred. Ele conhecia o jovem desde seu primeiro ano no pastorado e o amava e o respeitava pelo serviço consistente e fiel que prestava na igreja. Bem, a verdade é que estou desempregado. O senhor sabe que eu estava fazendo algumas matérias para o Sentinel desde que me formei no ano passado. O fato é que no sábado passado, o Sr. Burr pediu que eu fosse até a ferrovia na manhã de domingo para obter detalhes sobre aquele assalto ao trem no entroncamento e escrever a matéria para a edição extra que saiu na segunda-feira de manhã, pensando apenas em publicar a notícia antes do News. Eu não quis ir e o Sr. Burr me despediu. Ele estava de mau humor, do contrário, acho que não teria feito isso. Ele sempre me tratou bem. Agora, o senhor acha que Jesus teria feito o que eu fiz? Pergunto porque outros colegas disseram que eu fui o idiota por não ter feito o trabalho. Eu gostaria de sentir que um cristão age por motivos que às vezes podem parecer estranhos para os outros, mas não são tolos. O que o senhor acha? Eu acho que você cumpriu a sua promessa, Fred. Não acho que Jesus iria atrás de matérias em um domingo como esse senhor pediu para você. Obrigado, Sr. Maxwell. Eu fiquei um pouco incomodado com isso, mas quanto mais eu penso, melhor me sinto. Morris levantou-se para ir embora, porém seu pastor também se levantou e com carinho colocou a mão sobre o ombro do jovem. O que você vai fazer, Fred? Eu ainda não sei. Pensei em me mudar para Chicago ou para alguma cidade grande. Por que você não tenta um trabalho no News? Eles não precisam de ninguém no momento. Nem pensei em pedir emprego lá. Maxwell pensou por um instante. Venha comigo à redação do News e nós vamos falar com Norman sobre isso. Poucos minutos depois, Edward Norman estava recebendo o ministro e o jovem Morris em seu escritório, e Maxwell contou brevemente por que estavam ali. Eu posso lhe dar um emprego no News, disse Norman, com seu olhar perspicaz, suavizado por um sorriso que o tornava cativante. Quero repórteres que não trabalhem aos domingos. Além do mais, estou planejando um tipo especial de reportagem que acredito que você poderá desenvolver, já que simpatiza com o que Jesus faria. Ele atribuiu a Morris uma tarefa específica e Maxwell, ao voltar para o seu gabinete, sentiu aquela satisfação muito profunda que uma pessoa tem quando foi parcialmente responsável por ajudar um desempregado a encontrar um trabalho remunerado. Ele pretendia ir direto para o seu gabinete, mas a caminho de casa passou por uma das lojas de Milton Wright. Pensou em apenas entrar, apertar a mão de sua ovelha e desejar-lhe a bênção de Deus sobre aquilo que havia ouvido que o homem estava fazendo para incluir Cristo nos negócios. Entretanto, quando o reverendo entrou no escritório, Wright insistiu para que ele ficasse a fim de conversarem sobre os seus novos planos. Maxwell ficou se perguntando se esse era o mesmo Milton Wright que ele conhecia, notavelmente prático, profissional, atento ao código do mundo dos negócios, que via todas as coisas, sobretudo pela ótica da questão. Será que isso vai compensar? Senhor Maxwell, não adianta esconder o fato de que tenho sido obrigado a revolucionar todos os métodos usados em meus negócios desde que fiz aquela promessa. Tenho feito muitas coisas nesta loja nos últimos 20 anos que sei que Jesus não faria, mas isso não é nada comparado às várias coisas que começo a acreditar que Jesus faria. Meus pecados de comissão não têm sido tantos quanto os de omissão em minhas relações comerciais. Qual foi a primeira mudança que você fez? O ministro perguntou, como se seu sermão pudesse esperar no gabinete. À medida que a conversa com Milton Wright prosseguia, ele não tinha muita certeza, mas achava que havia encontrado material para um sermão, sem ter de voltar para o gabinete. Acho que a primeira mudança que tive de fazer foi em relação ao que eu pensava sobre meus funcionários. Vim para cá na segunda-feira de manhã após aquele domingo e me perguntei, o que Jesus faria em sua relação com esses funcionários, contadores, office boys, motoristas, vendedores? Ele tentaria estabelecer algum tipo de relação pessoal com eles, diferente do que tive em todos esses anos? Logo concluí que sim. Depois me veio a pergunta de como seria essa relação e o que ela me levaria a fazer. Não vi como eu poderia responder a essa pergunta satisfatoriamente sem chamar todos os meus funcionários e ter uma conversa com eles. Então, convidei todos para uma reunião no depósito na terça-noite. Muitas coisas vieram à tona durante esse encontro. Eu não poderia enumerar todas. Tentei conversar com as pessoas como imaginei que Jesus faria. Foi uma tarefa difícil, pois não tenho o hábito de fazer isso e devo ter cometido alguns erros. Mas mal conseguiria fazê-lo acreditar, Sr. Maxwell, no efeito dessa reunião sobre alguns dos funcionários. Antes de encerrá-la, vi vários deles com o rosto banhado em lágrimas. Continuei insistindo na pergunta: o que Jesus faria? E quanto mais eu perguntava, mais ela me instigava a ter uma relação mais íntima e afetuosa com aqueles que têm trabalhado para mim durante todos esses anos. Todos os dias surge algo novo e, no momento, estou no meio da reestruturação de todo o negócio para alinhá-lo aos novos modelos de conduta. Estou tão desinformado no que diz respeito a planos de cooperação e na aplicação deles nos negócios que estou tentando obter informações de todas as fontes possíveis. Estudei recentemente a vida de Tyrus Salt, dono de uma grande indústria têxtil de Bradford, na Inglaterra, que depois construiu uma cidade modelo às margens do rio Aire. Há muitas informações em seus planos que podem me ajudar, mas ainda não cheguei a conclusões definitivas de todos os detalhes. Não estou muito familiarizado com os métodos de Jesus. Quero que veja isto. Entusiasmado, Wright estendeu a mão para pegar um papel que estava dentro de um dos nichos sobre sua mesa. Esbocei o que me parece ser um plano de negócio próximo daquilo que Jesus adotaria para um negócio como o meu. Eu gostaria que o senhor me dissesse o que acha. O que Jesus provavelmente faria como empresário se fosse Milton Wright? 1. Em primeiro lugar, ele entraria para o negócio com o propósito de glorificar a Deus e não com o objetivo principal de ganhar dinheiro. 2. Ele jamais usaria o dinheiro obtido somente para si, mas como um fundo a ser utilizado para o bem da humanidade. 3. Sua relação com todos os seus funcionários seria baseada no amor e na cooperação. Ele não conseguiria deixar de pensar em todos como sendo almas a serem salvas. Esse pensamento sempre seria mais importante do que obter lucro nos negócios. 4. Ele nunca faria algo desonesto ou questionável, nem tentaria, ainda que da maneira mais remota, tirar proveito de outra pessoa no mesmo ramo. 5. O princípio do altruísmo e da colaboração regeria todos os detalhes do negócio. 6. Com base nesse princípio, ele moldaria todo o plano de suas relações com os funcionários, clientes e com o mundo dos negócios em geral e com o qual estivesse conectado. Henry Maxwell leu tudo aquilo com atenção. Esse plano fez que se lembrasse de suas tentativas no dia anterior de expressar de modo concreto o que ele pensava sobre a provável atitude de Jesus. Estava muito pensativo quando ergueu os olhos e deparou com o olhar ansioso de Wright. Você acredita que seu negócio continuará viável se seguir o que escreveu aqui? Eu acredito. O senhor não acha que o altruísmo inteligente compensa mais do que o egoísmo? Se os funcionários começarem a perceber que participam ativamente dos lucros da empresa, e mais do que isso, que a empresa demonstra amor por eles, isso não resultaria em mais cuidado, menos desperdício, mais diligência, mais fidelidade? Eu acredito que sim, mas a maioria dos empresários não pensa assim, não é? Falo de modo geral. E como fica a sua relação com o mundo egoísta que não tenta ganhar dinheiro com base em princípios cristãos? Com certeza, isso complica as minhas ações. Será que seu plano está considerando o que virá a ser conhecido como cooperação? Até onde consegui chegar, sim. Como eu lhe disse, estou estudando todos os detalhes com cuidado. Tenho plena certeza de que Jesus seria totalmente altruísta em meu lugar. Ele amaria todos os seus funcionários. Para Cristo, o objetivo principal de todo o negócio seria a ajuda mútua e conduziria tudo para que o reino de Deus fosse, evidentemente, o primeiro propósito a ser buscado. É com base nesses princípios gerais, como eu lhe disse, que estou trabalhando. Preciso de tempo para concluir os detalhes. Quando finalmente foi embora, Maxwell estava muito impressionado com a revolução que já estava acontecendo naquela empresa. Ao sair da loja, captou um pouco do novo espírito que pairava naquele lugar. Não havia dúvida de que a nova relação de Milton Wright com seus funcionários estava começando em menos de 2 semanas a transformar toda uma empresa. Isso era visível na conduta no rosto dos funcionários. Se continuar assim, ele será um dos pregadores mais influentes de Raymond, disse Maxwell para si mesmo, quando chegou ao seu gabinete. Mas será que ele continuaria nessa direção quando começasse a perder dinheiro, como poderia acontecer? Ele orou para que o Espírito Santo, que havia se manifestado com grande poder na presença dos discípulos da primeira igreja, permanecesse com todos eles. E foi com essa oração nos lábios e no coração que começou a preparar o sermão que daria às suas ovelhas no domingo, cujo tema eram os bares em Raymond, como ele acreditava que Jesus faria. Ele nunca havia pregado contra os bares dessa maneira. Sabia que as coisas que deveria dizer levariam a consequências sérias. No entanto, continuou o seu trabalho, e cada frase que escrevia ou formava era precedida pela pergunta: Jesus faria isso? Enquanto preparava o sermão, colocou-se de joelhos. Ninguém, exceto ele mesmo, sabia o que aquilo significava. Antes da mudança que ocorrera em sua ideia de discipulado, quando ele havia feito algo assim ao preparar os sermões? Agora, ao olhar para o seu ministério, não ousava pregar sem orar muito a Deus por sabedoria. Já não pensava no modo dramático como faria o sermão, nem no efeito que ele causaria nos ouvintes. A grande questão agora era: o que Jesus faria? Na noite de sábado, o retângulo testemunhou algumas das cenas mais notáveis que o Sr. Gray e a esposa já haviam visto. A cada noite, as reuniões se intensificavam com a participação de Rachel. Qualquer estranho que passasse pelo retângulo durante as reuniões poderia ouvir boa parte delas. Não se pode dizer que, até aquela noite de sábado, haviam diminuído consideravelmente as blasfêmias, as impurezas e o consumo exagerado de bebidas. O retângulo não conseguia reconhecer ainda que estava melhorando, o que a música de Rachel havia suavizado as péssimas condições do local. As pessoas de lá tinham muito orgulho de ser duronas, mas apesar disso, o retângulo estava cedendo a um poder com o qual nunca havia lidado e que não conhecia o suficiente para opor-lhe resistência. Gray havia recuperado a voz de modo que no sábado pôde falar. Uma vez que era obrigado a usar a voz com cuidado, as pessoas precisariam fazer muito silêncio para conseguir ouvi-lo. Aos poucos, elas começaram a entender que esse homem estava ali havia muitas semanas investindo seu tempo e energia para lhes oferecer a oportunidade de conhecer um Salvador, e fazia tudo isso com um ato de amor incondicional por elas. Naquela noite, a grande multidão estava tão quieta quanto a plateia decorosa de Henry Maxwell. Havia muita gente ao redor da tenda e os bares estavam praticamente vazios. O Espírito Santo por fim se manifestou e Gray soube que uma das grandes orações de sua vida seria atendida. E a apresentação de Rachel foi a melhor e mais incrível que Virginia ou Jasper Chase já haviam visto. Eles chegaram juntos novamente naquela noite, dessa vez acompanhados pelo Dr. West, que havia passado todo o seu tempo livre naquela semana no retângulo, fazendo algumas consultas gratuitas. Virginia estava diante do órgão. Jasper sentou em um banco de frente para Rachel, e o retângulo balançava com a música enquanto ela cantava. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois teu sangue remidor verteste pelo pecador. Ó Salvador, me achego a ti. Gray quase não disse uma palavra. Estendeu a mão como se fizesse um convite, e pelos dois corredores da tenda, pecadores quebrantados, homens e mulheres, seguiam em direção ao púlpito. Uma mulher que morava nas ruas parou perto do órgão. Virgínia atentou para a expressão dela, e pela primeira vez em sua vida, o pensamento do que Jesus representava para aquela pecadora inundou a mente da jovem rica com tão súbito poder que isso significou para ela nada mais do que um novo nascimento. Virgínia deixou o órgão, foi até a mulher, olhou no rosto dela e segurou-lhe as mãos. A moça tremeu, depois caiu de joelhos e, soluçando, apoiou a cabeça no encosto do banco da frente, ainda de mãos dadas com Virgínia. E Virgínia, depois de um momento de hesitação, ajoelhou-se ao lado dela e as duas abaixaram a cabeça. Entretanto, quando as pessoas estavam amontoadas em duas fileiras diante do palco, a maioria delas de joelhos e chorando, um homem de terno, diferente dos outros, empurrou alguns bancos e veio ajoelhar-se ao lado do bêbado que havia perturbado a reunião enquanto Maxwell falava. Ele ficou a poucos metros de Rachel Winslow, que ainda cantava baixinho. Quando ela se virou por um instante, olhou na direção do homem. Ficou surpresa ao ver Rollin Page. Por um momento, sua voz falhou, então ela continuou. Tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás. Com teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. A voz soava como um anseio divino e o retângulo naquele momento foi levado para o refúgio da graça redentora.